genéticas, virtudes complexas da matemática com frações aritméticas. Física que constrói o que um terremoto destrói em uma longitude quilométrica. Distância totalmente incalculável de uma catástrofe do milênio. Viver neste momento é como uma dádiva de Deus, é como se realmente ganhasse um prêmio. Por isso eu falo, nós estamos aqui de passagem para cumprir a nossa missão, mostrar pra ele o nosso desempenho. Refletir as coisas boas, fazer a boa ação do dia sem ficar à toa. Positive vibration, não o lado negro da força. Represent, Jardim Botânico, Niterói, São Gonçalo, do outro lado da poça. Formando aliança no século XXI, dando seu primeiro passo. É em rumo ao desconhecido na atmosfera, prosseguindo pro espaço. Sem que a nave mãe não consiga rastrear os meus momentos de tensões, sem seguir os meus rastros. Colocando em primeira mão o lápis, papel, caneta e borracha. Cérebro, inteligência, só realmente que se encaixa. Masterizando a dor, o som rufa do tambor, sobre pura energia da agonia e do horror. Masterizando a dor, o som rufa do tambor, sobre pura energia da agonia e do horror. Dentro de tensões, as dúvidas são exatas, com boas vibrações e a evolução dos primatas. Momentos de tensões, as dúvidas são exatas, com boas vibrações e a evolução dos primatas. Yo, yo, yo, yo, propilo ovos, trago ônus no seu tônus. Caráter indômito, tom randômico, dardeja radiônico, destilo anímico, do orgânico, com planos mais profanos que doutor estranho, mais duro do que estanho. Refuro o seu crânio com conjuros tão impuros qual mercúrio, informativo como ácido hidrúrico, furioso verbalmente, mentalmente, que no mínimo, mínimo, meu vocal clivativo traz fascínio as massas. Meu estilo realça o interior, asterisco. Eu trago amor no que eu faço, no que eu sou. Assim eu sigo, vou a cada passo. Eu renasço, conhecimento eu é a luz que criou o tempo e o espaço. E o que me conduz nessa vida louca, vida é justiça. Mínima prerrogativa na lida, muitas faces, fática, fisiometria, dramaturgia lática, pesada apatia, carga somática, minha depuração execrática, sintática, fricção automática, dissocrática, sobática, no raio de ação. Desconfio de tudo, preste atenção. Desafio o mundo, coração bravo. Não sou escravo dos hábitos, eu sou desencanado dos enganos. A cada respiração só vou me aperfeiçoando, observando todos os lados, ponderando os fatos pra me tornar mais nítido e claro. Sobre sábio com elementos, inspirações, aliados. Masterizando a dor, o som rufa do tambor, sobre pura energia da agonia e do horror. Masterizando a dor, o som rufa do tambor, sobre pura energia da agonia e do horror. Momento de tensões, as dúvidas são exatas, boas vibrações e a evolução dos primatas. Momentos de tensões, as dúvidas são exatas, com boas vibrações e a evolução dos primatas.